Negativa, aguardando foto. Ó, Lutan 3155, acionado, pronto para pushback no 09. 3155, autorizado o push no 9, realiza o push de forma a permitir o ingresso de aeronave nesse portão. 73155. Pode iniciar descido, azul 4193. Afirmativo, desça para 050, ajuste 1015, o 4193. 5000 com 1015, o azul 4193. Coordenação terceira. Solo, Xené 6314 e 6314, via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, 6314. 1925, ingresso via Juliette, táxi até através do portão 7. O senhor vai parquear no portão 9, atento a um Airbus da TAM, fazendo push naquele portão. Ok, táxi é... é o Fight, está através do 7 para parquear no 9, atento a Airbus da TAM, 9. Afirma. 399, cópia. Prossigam, 399 na escuta. 399, autorizado para São Paulo, nível 360. Vietas Luna 0, decola dano 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 1208, transponder 5130. Para, Vietas Luna 0, Vietas 10, da Euleda Bridge, 208 é o controle de saída, 3130 é o transponder, 5130 transponder, é um 3 a 2 da Gol. Correto, 5130, da Euleda Brilha, saída, reporte pronto. Espera pronto, vocês estão lá. Salve, Salvador, passaria 2231. 2231, informação Quebec. Guarda coordenação e falta barreira. PR mata 14, centro da Quebec. 2015 permanece livre LS, forma estabilizada. Forma dentro, não segue. Bom, meu bravo, antes que chame tudo na noite, eles vão ver. Obrigado, vou subir o espaço. Oi, bom, meu bravo. Do retorno ao Salvador? A gente está com uma mensagem aqui de pressão na bomba de combustível, mas acredito que é apenas um reset. Usado na aproximação final, capiteira 1-0. Solicita a mudança de regra para seguir com base pela direita, capiteira 1-7. Almeida Bravo Oscar. Bravo Oscar autorizado, base pela direita. Curva esquerda, base pela direita, final da 1-7. Cancelado aos 2-4. Gente, Oscar. O número 3 tem condições de voar Duna, presente? Com certeza. Direto Duna, patrão número 3. Deixa para 3.000 pés com 1.500. 3.015, patrão número 3. 5488, livrou 210. Sim, 5488. Desça agora ao 050. Descendo 050, aguardando Duna, se possível. O 4.3, estamos em aeronave da Azul, retornando para Salvador. E o senhor vai seguir a mesma aeronave, ok? Estou controle de Salvador, cordial, este é 3560 da TAM, informação, papá. 3560, identifique, chegada a Mari, desce 060. Identificou, desce 060, na chegada Maré, 3560. Qual é? 7-9 autorizado para uso pista 1-7. Tem nenhum usado no 5. Bravo Oscar, está de base para a final, baixar travado, capitão 1-7, Oscar. obrigado a todos. Um beijo, Cabral. Valeu pra voz. 1-2-7. Setor drone estabilizado, 1-7-5-5. 1-7-5-5, estou usando o meu tritão mesmo. Drone Mike, a Covito vai passar o farol da barra, descendo para 500 metros da margem do céu. Frequência livre aguarda. Azul 4113, controle de Salvador. Prossiga. Confirmando, declara emergência, solicita prioridade para pouso e apoio no solo. Negativo, nada disso. Só está retornando apenas para averiguar a mensagem que eu tenho aqui. Nada disso. Certo, obrigado. Obrigado. 755. 12 de 1, 755. Romeu Bravo Oscar, seu solo aos 2.6, confirmando a pátio 5. Sente à sua direita, ao estacionar a frequência livre. Aqui é pátio Índia, 18.6, quantificado 1.0, ajuste no 0.5. 1.0.5, pátio Índia, 108.6, obrigado, boa tarde. Autorizado o pouso pistão zero, reporte baixar o trabalho. Porta lembra, 1755. Que autorizado, voo local, 1000 pés, decolador no 7, curva esquerda, corredor forte. Controle 1208, transponder 0116. Dois a bordo, pátio 4, chame a torre para acionamento táxi. 29, posicionamento, posição número 1. Na 1, acordando com a sua equipe de solo, após o R2 da TAM, está taxiando para o ponto de espera, livrar o pátio, senhor iniciar. Após o R2 ingressando no ponto de espera, livrar o pátio, iniciaremos o 015729. Confirmar, saiu muito baixo aqui na missão. 1077. 077, escute a Quebec, é o segundo para qualquer. 1077. Já estamos reduzindo a velocidade aqui. Sim, acho que temos uma aeronave aí, precisando de um apoio aí e uma prioridade para pouso. Tá bom. Eu estou dizendo para 3 mil pés comigo. 3 mil pés, 1-0-5. O azul 4113, desça para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, reportarei, EDF, 4113. 1-5-5, ponto de espera pronto. Até 3-1-5-5, mantém ponto de espera da 1-0. Mantendo. Momo, transição Cogbo, controle 1208, transponder 5136. 340, barreira, decola da 1-0, esquerda, Momo, código 1208, 5136, 2231. Correto, 340, nível, reporte pronto. 340, reportará pronto. Solos 3-0, livrou o solo 1 do Zona Decimal 9. 309, boa. É, por mais um minuto, após reaproar a duna. Foi Negativo, estamos mantendo agora 170 nós, ok? 170. O 4113 vai voar externo, pode ser? Confirme. 4113 vai voar externo. Tá em condições visuais, 4113? Afirmativo, totalmente. Prossiga então. É, prosseguindo. Reporte táxi 3217. Porta de táxi para 3217. 3155. Autorizado NR, decolagem 3155. O 3155 tem condições de aliar em decolagem imediato, sem parada? Afirmativo, 3155. Ali decola sem parada, o TAM 3155 vento no 400079. 3155. Confirmando, apresentou o plano de voo junto à sala aí, Salvador, e o tipo? Reporte fora da barra, acione 0234, o Robert Fox Lima. Ô Salvador, muito boa tarde, 4206 da Azul, desce para 150. 4206, desce para o 050, chegada Mari. 050 Mari. Seu 422, pode completar para 2010 e reportar estabilizado, 5422. 5488, 2000 pés, para mais estabilizado. 3560, 2000 pés, ajuste no 0, 15, reporte estabilizado. 2000 no 0, no 5, reporte estabilizado. 3560, é para descer via ou sem restrições? Confirme? É para descer 2000 pés via ou sem restrições? Sem restrições, só reduzindo aí que eu traço o número 3 na aproximação. Suficiente, 3560. Não, senhor. 125. 125, via pátio ainda, ajuste no 095, 18,6 para a esfera. Pátio ainda no 095, 18,6 chama, 5729, obrigado e boa. Obrigado, até já. 4206, pode voar ITAP, reduzindo para 229. Direto ITAP, reduz 220. O vento no 40 graus 0629 é autorizado para o pistão no 0, o que negar no 095. Cheque o trem, tem alguma solicitação especial, o 413? Negativo, sem solicitação nenhuma, só estamos voltando mesmo para averiguar quando tem que pedir de manutenção aqui. Então está livre o pouso na pista 10, 4113. 4113 autorizado, pouso pista no 0. Tráfego já está avistado, vento no 40 graus 0629. Confirme, baixou e travou? Baixou e checou, deu repouso na 10. Seu transponder 5134. 1201, boa tarde do 3155. 120, decima 8, 3155. 1208, 3155, boa tarde. Web 5729, mantém ponto de espera da 1 a 0. Mantém 29. 77, correto, recorte pronto. Sente bom, 077. Controle Salvador, boa tarde, está 3155. 3155, vigilância 340, será da El. O senhor pode falar da El direto? Da El, pode ver o 10. Ok, vamos da El, 3155. Afirmo. Autorizado Montes Claros, nível 200, decola na zero, curva direita, saída boa, Alessa, rapaz conforme a rota, controle 208, transponder 5142. Bravo que lixo que é autorizado, ingresso para o sinal 7, porta alinhada e pronto, bravo que lixo. Conforme o plano, 208, 5142 no transponder, o trip 5241. 5241, após a LF, atualizado conforme a rota. Sente, após conforme a rota, 5241. 5241, após a rota, reporte pronto. Ah, medos. Confirma, saiu sobremodulado, certo? Planejamento correto, reporte pronto, 5241. Câmara pronta. aos 35, livre à direita, livrar só a linha 1 da zona decimal 9. Por gentileza, agilize o livramento da pista. 2 do 9 vai agilizar, obrigado. Valeu, Foxtrot Lima, reporte o Traverso do Parque de Pituaçu. Que o uísque mantenha a cabeceira 1 no 7. Web 5729, o vento 1 30 graus 07 nós, o que negar na 0 no 5, autorizado a colégio pista 1 no 0. Livre da colégio 1 no 0, 5729. O azul 4113, livrando a pista. 741113, via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, via Alfa, 4113. Taxi tá 3217, tá com 125 a bordo, autonomia de 3:20, alternando Campinas. 3217, 125 no PLB, via Pátio Índia, ajuste no 015, 18612.0. Pátio Índia tá 3217. 88 na escuta da torre. Isso é outra idade, na escuta. 488, autorizado pouso pista na 0, o vento 130 graus 079, cheque o trem. Aí baixou, travou. 5488. Não é, dois da tarde, passar a sua cauda. Qual a passagem autorizada? Qual a relação com o pessoal do solo? O azul 4113, correção do seu táxi, vai ser via Aquilo, pátio 3. Vai ser via Aquilo, vai ingressar próximo à esquerda para o pátio 3. Azul 4113. Lâmpia. 3-0, vigilância, 69. Autorizado. O push na 62. Comando livre, push na 62? Autorizado, na 62, boa tarde. Confirma lá que chamou a torre. Afirmativo, Dael. Dael na prova, 29. Equipamento de rádio, transmissão ininteligível. Ah, yes, sir. Can you please tell me what the control can expect? Depends on your route. Conforme your first array. A zero, vai descer para 2010, ajuste no 0, 1 no 5, reportagem estabilizada no LS. É, 1-0 no 5, desce 2000, chame estabilizado do LS, o 4206. 3560, torre 186. Estabilizou agora 186, 3560. Ok, azote not used, departure. Essa é azote, conforme the airway. Conto 0770 airways, up Zulu 10 to Natal. Ok, your departure will be Puka, Papai Uniforme, Charlie Alpha, Transition Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha Romeo. Ok, confirm Puka, follow by Zipa Transition. So, Puka, Zipa Transition. Ok, thank you very much, we call you when we're fully ready, on the 070. Confirm the estimated time, outblock, estimated outblock time for only your plan. And around about 40 minutes. 40 minutes at 1820. 2020 Zulu. Livrar direito 219 trip. November prossiga. 4-4 para voo, qual setor? 2 a bordo, qual setor do voo? E 560, o vento 1950 graus 062 anões, autorizado pouso pista 1-0, cheque o trem. Baixada travada, seguindo em pouso na 1-0, 3-0, 3-0. 3-2-1-7, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera da 3-2-1-7. 3560 da TAM, autorizado pouso pistão na zero, vento 150-06, pouso mais. Livre pouso pistão na zero, tá 3560. Luiz Salvador, Rogério, boa tarde, papá, Romeu, Romeu Fox Lima, passou através do parque do Pituaçu. Ciente, papá Romeu, Romeu Fox Lima, informa a aeronave na pista, na perna contra o vento da pista na zero, efetua espera sobre o farol de Itapuã, com 360 pela sua direita. Sem interferência com o eixo da pista 1 na 0 e com o eixo da pista 1 na 7. Positivo, vai ser tua espera através do farol de Itapuã, o Romeu Fox lá. Luiz, que faça um 270 pela sua direita, reporta para o cruzamento da pista 1, para o cruzamento do eixo da pista 1028. 270 pela sua direita, reporta para o cruzamento da 1028, traço 2. 3217, visual coronave na curta final da 1-0. Afirmativo. Faz a mesma linha, mantém pista 1-0. Após a nave, ele mantém 1-0, tá para 2-1-7. Quem tá de costa? É. Certo, isso é perigoso. Saúcha, tio! É ruim? Salvador, tem 3145? Confirme. Boa tarde, eu tenho 3145. Por gentileza, deixa seu estado da autorização para o Galeão. E se possível, o nível 320. Qual horário do seu voo? Às 15. Tá, Romeu, Romeu Fox Lima autorizado. Tem condições de efetuar o pouso parado cabeceira 35, o Fox Lima? Afirmativo, meu colega. Ciente, autorizado então, cabeceira 35, vento 140 graus, 05 metros. Então, a aeronave está cruzando o eixo da pista 028. É um Charlie 150. Positivo, sou cliente do mesmo e visual. Vai efetuar pouso pairado na cabeceira 35, o Romeu Fox. Sem influenciar com o eixo de aproximação da pista 0, Romeu Fox Lima. Positivo, interferir com 1-0. Bravo que o Luiz controle 120 decimal 8. 1208, bravo. 120147. 1150 graus 05 nós. Forma a aeronave cruzou o eixo da pistola 028 em direção ao corredor forte, não interfere com a sua decolagem. Afirmativo, iniciando no 0, tam 3217. Boa tarde, bravo que Luiz, que mantém no meu pé, corredor forte, qual a intenção para o voo? Copiado, mas completamente. Ecos 1 Novembro, autorizado o seu acionamento, chame para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera táxi Oscar, Ecos 1 Novembro. Alfa para ingresso na Juliette, direito recomendado. 3560, aguarde para ingresso na 0. Vai aguardar ingresso na Alfa 3560. A 4 milhas de Cimbra. O azul 4206 continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Reporte no externo, baixado e travado. Vento 160 graus, 062 mais. Chamaria, moço. 2 Salvador, é um 3-1-1 da Gol, boa. Uma 399 mantém ponto de espera. A aeronave que decolou à sua frente vai realizar o mesmo perfil de saída, mesmo destino. Gente, Tá 3217, contato na decolagem, escolta 360, vigilância. 310, vigilância, pode abrir, de Oleda? Autorizado, proa, de Oleda. Pedro na proa, graças. Parado sobre a cabeceira 35. Eu estou por parado, cabeceira 35, o meu Fox Lima. Estou transmitindo o táxi até 45 BDA. O meu Fox Lima autorizado o táxi até o pátio 5 pela pista. Ela não vai ingressar, não vai interferir com o seu táxi. Positivo, está aqui, Fox Lima. Ecos no novembro ingressa ali, mantém cabeceira no 7. Certo, baixar travado, 4206. 4206, o vento no 50 graus 0629, autorizado pouso pista no 0. Livre pouso pista no 0, 4206. Isso, gente, Fox 7 Lima, ao acesso na frequência livre. Uma 399, visual com aeronave na final dando zero. Estimativo, 399. Após a mesma, alinha e mantém. Informe se tem condições de decolar de imediato assim que autorizado. Estimativo, 399. Ciente, 3199, após a aeronave na final dando zero, alinha e mantém, preparando-se para decolar de imediato assim que autorizado. Estimativo, decola imediato assim que autorizado, 399. Táxi via Índia, ajustando 0 no 5, 18612, posso parar dando 0. Táxi via Índia, ajustado no 0 no 5, quando pronto, 2812, gol no 077. 3560, vai prosseguir Juliette, portal 01, atenta ao gol, livrando o pátio. Vai pro portal 01, não vê Juliette, vai ficar atento, 3560. 3145, confirme o nível que solicitou, 300. Na escuta. 1925, pronto a cópia. 5 autorizado para Brasília, nível 360, via Pedro 17. Decola 1-0, curva direita, saída Arboa Elefa, controle 1208, transponder 5145. Pouso 399, reporte ali pronto. Está ali ali pronto, 399. Pegos 1, novembro está pronto? 140 com 612 está livre. Guru 077, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Mantém ponto de espera, com 077. Oi, Salvador, boa tarde, Guru 395. Guru 395, continua a aproximação, repórter baixado travado. Baixado travado, 395, passando agora ao índice. Azul, solo aos 49, direito, 219. 219. No 399, vento 140 graus, 629, pista livre, autorizado a decolar. Iniciando, 399. Fox. 206, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 8. Via táxi via Kilo, parte 3, na posição número 8. 2015, base 3. Estamos 208, bom voo. 208, bem bom. Tipo, passando, Ecos 1 November. Ecos 1 November, tem um no 1.010, corredor, axé. Cinco, checo 3, 140 graus.